pergunto, onde a felicidade se esconde? Só o Tuck é que responde. O segredo é não correr atrás das borboletas. Se da gela, joga a cureza. Longe do jardim que elas vêm até você. Pode crer. A felicidade pode ser muito bonita, mas vou dizer, é uma busca infinita. A felicidade não está na riqueza material. Saber disso é fundamental, mas está dentro de nós mesmos. O tempo é muito rápido para aqueles que têm medo. É muito lento para os que esperam, muito longo para os que lamentam, e muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. Ser feliz é ser grande e imenso de alma. É alcançar a maturidade eterna e calma, onde a alma viva nua e desprendida. Sendo rico ou sendo pobre, feliz é encontrar no fim da vida. A efetiva consciência é encará-la de frente. Ser grande é ser bom, justo e codente, na maneira de agir no discernimento. Antes é mitigar o humano sofrimento. É ter o bem como estandarte. Sempre a glória e a honra se farte. Ser grande é compartilhar o choro largo. É um beijo doce em cada lábio e rinto amargo. Eu pergunto onde a felicidade se esconde. Só o tanto é que responde. O segredo é não correr atrás das borboletas. Siga já as regras da torreça. Guarde do jardim que elas vêm pra você. Pode crer. E o mundo agindo de tal forma é deixar para o fraco uma lei e uma norma. E pela força real das sabas energias apagar o sarcasmo e a ironia. E pelo gênio cálido eficaz em que sobre o luto a figura da paz. É não pensar em si e dar a felicidade, conhecendo que a glória apenas dura um quarto de hora na realidade e um minuto sem fim na eternidade. Desejar para si toda a aventura e desentuar a estrada interrompida. E sem deixar o trabalho só um instante, para que o povo passe adiante. É ter o brilho e compreender a luz, mas ser bom finalmente é ser Jesus. Mas o pior homem deste mundo, o mais triste e mesquinho, deve ser o homem que não andou em seu caminho. É impolutivo no espírito e fecundo nos erros que pratica. E faz desgraçado quem se aproxima. É plantar o bem, mas o mal é que deita raízes. Certo que a maior das infelicidades é fazer os outros infelizes. O tempo é muito rápido para aqueles que têm medo. Muito lento para os que espiam. Muito longo para os que lamentam. Muito curto para os que vejam. Mas para os que amam, tudo é eterno.